antes de ser abatido. Eu não entendia o teu amor, mas agora os meus olhos te veem e te amei. Só agora aprendo a confiar em ti completamente. Depressa do que o tempo de Deus. E é por isso que eu digo, aconteceu comigo e o Senhor me deu essa canção que fala que meu coração tem pressa. Meu coração tem pressa de viver as promessas de Deus. Meu coração tem pressa de viver os milagres de Deus. Meu coração tem pressa de receber aquilo que Deus tem preparado para mim. A gente conhece a palavra, a gente sabe todas as coisas da palavra, a gente exercita a palavra, a gente lê a palavra, mas na hora H, o que fazer? Na hora H, qual será o nosso comportamento? A gente às vezes exorta, ministra para a pessoa, quando acontecer isso com você, a palavra diz isso, isso, isso, e a gente sabe, a gente crê de coração naquilo, mas na hora que acontece com a gente, não conseguimos viver o que pregamos, experimentar o que cremos. Que coisa mais triste. Por isso, essa canção reflete o coração de todos nós. Um coração enganoso e um coração que tem pressa diante de Deus. Um coração que clama todo dia, Senhor, por amor ao meu coração, libera, Senhor, aquela promessa. Libera, Senhor, aquele milagre. Por amor ao meu coração. E esse é o clamor do meu coração. É o clamor do coração da minha mãe, que ama essa canção também. E eu sei que é o clamor de muitos aqui nessa noite. Mas a palavra-chave é... paciência. Vamos esperar o tempo de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia.